Você está ouvindo? Role Playing Game, o mestre jogador. Nonimo kikan wei. Omae wa mou system videogame de. Veja o brinquedo caverna do dragão. Um real cast. No flow, desse jeito. Salve Brasil, pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC, eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? Com a técnica do samba, é nóis. E ó como que eu vou, hein? Sejam bem-vindos a mais um Hellcast. Pra variar, hoje a gente teve um tema que sofreu mutação durante a gravação. Então, não é que a gente mudou de assunto, o tema é meio misto mesmo. Hoje vamos falar de... Qual é a minha frase mesmo? Meu nome é Thiago Amorim e hoje é a história de como eu tomei uma flechada no joelho. Meu nome é Luiz Valadares e... Ian. Ei, Ian. Quantos interclasses tu ganhou mesmo? Zero, zero. Então tu cala tua boca pra falar comigo e respeita a minha história, porra. Tu já fez algum gol na tua vida? Claro, porra. Claro que contra não, né? Fala, telespectovintes, aqui é o Ia Farias. E, Luiz, vai te manter o cu com esse teu interclasse, que nem foi tu que venceu, seu filho da puta. O Ian não tem interclasse. O Ian não tem interclasse. Não tem sub-13, não tem interclasse. Não tem sub-13, não tem interclasse. Chore, Ian. Chore, Ian. Ah, beleza, cara, beleza. Filha da puta. Beleza, meus amigos. Meus telespectadores, minha pomba. Hoje, meus queridos vamos leitores do site. Vamos falar de quê, Thiago, hoje? Vamos falar de esporte na infância, caralho. Infância? Mas tá praticando até hoje em dia? É porque a gente somos eternas crianças. Isso mesmo. Eu sempre esperei no Ronaldo, antes e depois do traveco. Tá? Quando ele começou a engordar, eu falei assim, ó, oh, tem que engordar. Quando ele começou a pegar traveco aí, caralho, tem skate aí. Tem skate aí me botou no mau caminho. Na verdade, na época ele engordou, era Naruto que tinha as traves. Naruto e Yu Yu Hakusho. Mas aí, tu batia pra Naruto? Trap de Naruto? Ah, rapaz, tinha umas artes lá do... Olha, ei, rapaz! Olha, naquela época eu ainda tinha peso na consciência, hoje em dia. E o que isso tem a ver com esporte na infância? Nada, mas vamos falar do dia que eu arrebentei meu joelho. Ai, gol da arrebentou o joelho! Não, vai lembrar que eu só comecei a ser gordo mesmo, depois... Foi nesse dia aí que teve o primeiro terremoto aqui. Tem uma foto minha quando eu era criança, que é eu comendo milho e minha irmã chorando do lado. Porque eu tinha desnutrição quando eu tinha 4, 3 anos. Caralho, como assim? Eu tenho essa foto aqui, depois eu passo essa foto pra vocês, saber que eu era magro. É aquela que tá na geladeira, é? Depois, na verdade, eu fiquei, depois de 2 anos, eu ficava muito doente. Aí, meu irmão, foi quando o cabelo da gente começa a mudar, meu cabelo era bem liso. Ficou ruim pra porra. É o momento que a criança se esbagaça. Ai, meu Deus do céu, ficou ruim pra porra, até hoje tá assim. Até hoje tá assim. Não, é sério, foto de 2 anos e foto de 3 anos. Parece que é outra pessoa. Mudou completamente. Claro, porra. Tu tem 2 anos, caralho. De 2 pra 3. Tô dizendo que de 2 pra 3 anos eu virei outra pessoa. Inclusive, com 3 anos eu tinha pegado um solzinho. De 2 anos eu era magro e... Branco, cabelo muito liso. Eu falei, cara, eu poderia ter sido muito bonito. Aconteceu alguma coisa. Eu acho que foi o macaco que a gente criava lá em casa. Ele deve ter tido alguma doença. Acho que ele... Meu Deus. Ele deve ter soltado. A gente criava um macaco lá em casa. O macaco de vez em quando... Era aquele macaco prego, tá? Aqueles grandão. Ele não, soltava. Não, sonho não, porra. Não, o sonhinho é pequeno, pô. Não vou marcar aqui. O sonhinho é o pinche do mundo macacal, né? Macacal. o macaco prego, ele se soltava lá da gaiola dele, era uma gaiola bem grande, feita de madeira. Eu beijava a boca do Thiago. Ele se soltava, entrava na cozinha, quebrava tudo, velho. Tudo. Aí o pai botava ele de novo na gaiola, depois dele ter comido meu cu, passado toda a doença. Nesse dia, minha família falou assim, é, a gente tem que soltar esse bicho. Cara. Tem uma foto minha, depois que o macaco foi embora, que é eu, tipo, apanhando na cara, com o cara triste, eu falei, saudades. O Thiago encostadinho na cama, passando o dedinho no colchão, poxa, ele esquentava tanto meu colchão. Aí, cara... Que saudade quando... que eu tenho daquele grunhidinho dele. Aí, quando ele... O jeito que ele jogava merda em mim era diferente. Nessa foto, eu tava indo Thiago bonitinho, fofinho, criança fofa. Todo branquinho, cabelo liso. Aí, triste, porque não tinha mais na rua. Meu irmão, eu peguei a doença. Eu peguei uma doença tão forte que meu cabelo mudou. Minha fisionomia mudou. A minha irmã, aí minha irmã, né, um pouquinho mais velha, começou a olhar pra mim e falou assim: Thiago vai morrer, mãe. Na foto, velho, eu tô todo feliz comendo birra. Já tinha superado trauma, gente. Já tinha superado o relacionamento abusivo. Ah, eu tinha encontrado foi quando eu comi milho pela primeira vez. Encontrou outro macaco. Porque o sabugo do milho era maior que a rola do macaco. Eu com aquele... Ai, meu Deus do céu! Eu tava com um sorriso. Cala a boca, se controla. Eu tava comendo milho assado, aí eu com um sorriso todo aberto, com um bocado de dente faltando. E minha irmã chorando do lado, porque ela achava que eu ia morrer. Porque eu tava raquítico, velho. Aquelas crianças magrinhas da cabeçona, parecia um fungo. Aí eu melhorei um pouco, né? Mas não adiantou. Comecei a usar óculos, meu cabelo ficou uma bosta, velho. Eu olho pra minha sócia e falo assim, não acredito, eu sou outra pessoa. Esse menino aqui é outro. Mãe, esse menino aqui sou eu. Você morreu, o filho de vocês. Acho que trocaram com outra pessoa. O filho de vocês morreu, vocês me botaram outro lugar. Quem foi de nós aqui que quase foi levado pelo circo? Foi meu amor. O Luiz. Por isso que ele tem trauma de macaco, de atrapalhar. Quer dizer. De macaco. Mas não, não tem trauma de macaco, não. Então, superou teu primeiro amor, né? Sim, é por isso que a gente fala, você nunca vai ficar com seu primeiro amor. A gente marcou pra sempre. Pô. Ele foi fundo. Ai, bicho. Marcou não. Ele ferra limpa. Voltando pro tema. Tava lá, Thiago. Brincando. É a história de como eu quebrei meu joelho. Meus dois joelhos. Eu tava. Não tem aqueles brinquedos. Ele acordou duas vezes o peso do. Não tem aqueles brinquedos. Não tem aqueles brinquedos que é um tipo uma. Não é nem a canoa, é um pedaço de ferro que as crianças ficam em fila lá sentada. Aí fica tipo como se fosse um balanço, pra lá e pra cá. Sim, aí, meu irmão, aí sempre fica duas pessoas, um de cada lado, pra botar força pro negócio continuar coisando. Aí eu, na minha vez, eu fui lá, né? Aí, meu irmão, eu fiquei meio desatento. Quando o negócio tava cheio de gente, mas já tava acabando a força. Aí, velho, em vez de eu ficar do lado, só dando força pro negócio subir, na verdade era pra parar. Aí, velho, eu fiquei no meio. Bicho, o negócio voltou. Era de ferro. O ferro, só vi aquele ferro amarelo vindo. Nossa. Assim. Bateu, mas bateu com tanta força, velho. Nos dois joelhos. Efeito do Chaves tocando de fundo. Pim! Meu amigo, pense na criança que isso desabou. Literalmente. Botaram gelo nesse negócio aqui, eu falei, quebrou. Eu tô sentindo um negócio mole aqui. Não é meu pai. Bicho, 11 meses, Depois de um mês, eu acho, de recuperação, eu fui no médico lá fazer o raio-x. Bicho, eu chorei quando eu vi o raio-x, porque, tipo, não quebrou, assim, aquela quebradeira de você, ah, você nunca mais vai andar. Não, velho, quebrou. O raio-x, só uma parte pequenininha assim, ó, oh, Thiago, isso aqui tá tudo quebrado. Você quer fazer cirurgia? Não. Ou então para de fazer esporte. Para de fazer esporte e gorda. Aí eu passei uns 2 meses indo pra educação física, que é ser obrigado aí, mas não podia jogar. Aí quando já passou a fase do inchamento lá na inchação, sei lá. Inchamento. Eu quero saber, a vida é minha, eu vou jogar. Vou ver se meus limites. Roteirista de anime, por favor, escuta essa história. Aí eu voltei a jogar bola assim, caralho, velho. Primeiro carrinho lá, quase matei um moleque, porque eu tava com a tarde de jogar bola. O menino passou na minha frente, eu deslizei, meu irmão. Eu fiz o cara subir. Que misericórdia, bicho. Eu falei, o quebrado era dele. Eu tava me sentindo John Wick de volta ao jogo. De volta ao game. Alguns anos depois, eu senti as consequências dessa minha decisão. E resolvi engordar. Eu tava jogando, não, ainda Thiago magro ainda, pô. Ah, porra, quando é que vai começar a engordar, porra? Na faculdade. Não, eu engordei assim um pouquinho Ele falou tão triste na faculdade. É porque tá perto, Luiz, é porque tá perto. Eu engordei um pouquinho, sim, foi na. Eu engordei um pouquinho da sétima na oitava série. E também era um pouquinho gordo na quarta série pra quinta série. Mas, tipo, foi rápido. Engordei assim, depois voltei a jogar bola e tal. Depois meu primo, quando eu comecei a engordar, meu primo me ensinou jiu-jitsu. Aí eu emagreci de novo, dando porrada dos moleques. Eu aprendi jiu-jitsu, acho que com 13 anos. 12, 13 anos. Aí depois de um ano, meu primo me ensinou as coisas foda mesmo. Aí, da oitava série, eu peitei lá o menino que fazia bullying comigo. Você vai cair na violência. Olha, você vai me beijar e agora. Você me humilhou por tanto tempo, agora você vai. Abaixa as calças aí. Aí eu emagreci de novo. Aí depois, tipo, o ensino médio todo foi magro. Muito magro. Até no terceiro ano eu encontrei meu peso ideal e na faculdade foi ladeira pra baixo, não, ladeira pra cima, rolando. Então foi ladeira pra baixo, né? É verdade. Não, mas eu desafiei a gravidade, porque gravidade não existe, só a teoria. E a Terra plana. O cara era tão gordo que ele quebrou a ladeira. Eu era o buraco negro. O Thiago era aquele rolo compressor. Aí sim, aí eu, depois dessa que eu quebrei, eu não sei quantos anos eu tinha, na verdade, porque faz tempo. Acho que eu tinha 12 anos, sei lá. Aí, não, era 13, 14 também. Era 13, 14. Acho que era 13. Enfim, aí eu fui jogar futebol de campo pela primeira vez. Meu irmão, violento, ó. Violento. É futebol americano, futebol mesmo. Futebol de campo, porra. Porque futsal é meio pegado e tal, mas tipo, é bem rápido. Futebol de campo, meu irmão, se tu prende muita bola, os caras vendo o carrinho pra cima de tu. O cara me deu um carrinho, velho. Ele tava meio de lado assim, ele meteu um carrinho meio alto. E as cores da chuteira dele saiu direto, velho, no meu joelho. Nossa, Maria. Terminou de quebrar o joelho do menino. Bicho, sabe quando a perna perde a força e você só desaba, só cai? Sim, mole. Sim. Assim que ele atingiu o negócio, eu amoleci. Eu caí no chão. Meu Deus. Só pensa assim, não, ele arrancou minha perna, que eu não tô sentindo. Bicho, no lugar que eu tinha machucado, no lugar que eu tinha quebrado tudo. Bicho, aí mãe brigou comigo, porque meu joelho veio todo sangrando lá. Aí mais um tempo sem jogar bola. Dessa vez eu fiquei quase um ano sem jogar bola. Um ano não, foi alguns meses, na verdade, não foi tanto tempo assim não. Foi alguns muitos meses. Aí depois, final da sétima série pra oitava série, eu voltei a jogar bola pra caralho e nunca mais tive problema. Ou seja, deu tudo certo no final, gente. É só uns traumas aí de infância. O macaco que eu tinha. Mas antes disso tudo, eu ganhei o sub-13. Ai, ai. E quem que tava contra ti? O time de retardado da escola? Não, era o pessoal da. Era o pessoal da cidade mesmo. O sub-13 era da. Organizado pelo pessoal que comandava lá. Normalmente a prefeitura. É, faculdade de infância, ia falar da prefeitura, o pessoal. Isso é o quê, pô? É interior, é? Tu tava no interior? Sim, Cristina Castro, pô. Ah, pô, aí fica fácil, mas... aqui a prefeitura não, mas... caga fora. Era ele jogando contra o Whindersson. Não, ele é de Bom Jesus. O Whindersson é de Bom Jesus, eu sou de Cristina Castro. Só fui estar com o Whindersson. Só fui estudar na mesma época com o Whindersson, na mesma escola, em 2007. Quando tu... Ei, bicho, manda uma mensagem pra ele, pô, a gente estudou junto. Não, não estamos juntos, ele era um ano mais novo que eu. Cara, você estudou junto com ele. Já combinava o Whindersson. Thiago, você estudava junto com ele, tá? Meu Deus, lembra de mim, aquele cara lá que comeu aquele... né? Que te viu do lado de fora e me ainda... Lembro quando tu tava mijando atrás do negócio de agricultura lá, eu tava vendo tua rola. Eu tava manjando. Tu tem aquela ferruga, aí ele... Cala a boca. Sou casado agora, bicho. Não pode saber que eu tenho doença, não. Não posso saber. só no fim da vida. Porque doença... Porque verruga na rola, gente. É doença, tá? Verruga na rola é doença? Não, rapaz, adianta botar pontes, não. Mas... Eu acho que é, bicho. Não é normal ter verruga na rola. Se você tá escutando isso e tiver verruga na sua rola, mande mensagem pra gente. Comenta aí. As minhas memórias mais antigas de futsal, futebol, foi na minha antiga escola, na penúltima escola, que foi o Santa Helena, muito boa escola. Duvido muito que seja boa escola, mas vai. Aí, eu lembro que eu cheguei na escola, tipo, o time já tava fechado e tal, todo mundo já se conhecia, eu era novato, e ninguém queria deixar eu jogar. Porque tu era desnutrido. Também. Tu era o Thiago aí, com 2 anos. A minha professora falou, não, coloca o menino, novato, bota o menino aí, a professora de educação física. Aí me colocaram. E eu sempre corri muito rápido, eu sempre fui uma pessoa que correu muito rápido. E, tipo, ninguém me pegava. Me botava, me dava a bola, eu começava a correr igual um leproso. Pegava a bola com o goleiro e já tava no outro lado. Why are you running? E o time todo correndo atrás de mim. Tocava a bola, o cara fazia gol, porque, enfim, os animais estavam correndo atrás de mim com a bola, eu só tocava pra quem tava desmarcado. Que aí, tipo, do nada, eu larguei de ser o novato e começaram a me chamar pra tudo quanto era pelada, time, não sei o quê. Oh, eu não, Deus. Cara, não posso jogar nos times dos outros, das outras séries, tenho que jogar na minha turma e tal. A aclamação Luiz, do Luiz, público... Você é muito complacente com o público, então, viu? E humilde, porque, sinceramente, no momento que você tem uma oportunidade de jogar num time de uma série que é maior mas do que podia, a sua... não podia jogar. Então, também no fundamental, não podia jogar. No torneio das classes do Colégio Agrícola, era cada classe e fazia o seu. Pois é. De repente, dois retardados falaram assim: ah, mas o primeiro ano é e o terceiro ano tem os times mais fortes. Aí o bicho, mas é a vida, né, cara? É da sétima série até o terceiro ano. Tem dois segundo ano, um terceiro ano e três terceiro ano, oitava série, sétima série. Essa é a interclasse dessa porra, as regras sempre foram essas. Aí já, não, vamos juntar os times aqui do primeiro A com o primeiro... Vamos primeiro A com o primeiro B. Aí a panelinha juntou o time lá e ficou os quatro caras lá da panelinha. Os dois que tiveram a ideia de juntar o time e os outros dois melhorzinhos dos primeiros anos A e B. Aí eu fiquei de reserva, entrei assim, fiz um golzinho. Jogando melhor que o filho da puta lá que deu ideia. Mesmo assim, reserva de novo. Caralho. Não, eu era fazedor de gol, irmão. Botava a bola na pé que eu chutava assim de onde tivesse pra fazer o gol. E era de brador também. Só não gostava de correr muito. Não, meu Deus do céu. Eu dava só arrancada no jogo. Tipo, dava arrancada e ninguém me pegava. Mas manter a constância é jet story. Dava arrancada aí. Um tempo descansando, aí depois descansando de novo. Pedi, ei, galera, dá um pique aqui, ó, substituição. Não, não queria ser substituído, não. Aí eu fiz dois gols lá, logo no começo lá, o cara me tirou. Eu, não, tenho que dar chance pros outros. Então por que não sai tu, filho da puta? Não, eu sou técnico. Não, eu sou técnico. Então fica no banco. O capitão, ele faz que ele falou capitão. Bicho, eu e, tipo, no primeiro interclasse, porque tinha dois, no começo do ano e outro no segundo semestre, no final do ano. No primeiro interclasse eu não ia jogar. Por quê? Porque o papai tinha acabado de comprar os livros e não tinha dinheiro pra comprar a camisa. A camisa era... nem lembro quanto era a camisa. Aquela época pra fazer um negócio personalizado era caro, bicho. Não era personalizado, era vendido pela escola. Era, era uma camisa, tipo a camisa que tu ia pra escola, só que com uma estampa diferente e um número atrás com teu nome. Tipo, eu falo assim, ó, galera, eu posso treinar com vocês, mas eu não vou jogar, porque eu não tenho dinheiro pra comprar... a camisa. Pra comprar a camisa. Bicho, a aclamação do público foi tão grande... Ele chama a aclamação do público. Compraram a camisa pra mim. Jesus Cristo. É muita humildade. É muita humildade. E tipo, nesse ano a gente ficou em terceiro no primeiro interclasse e em segundo no segundo. Porque, tipo, deu uma merda com os meninos lá, que eles... largaram o time e teve outros que saíram da escola, ou seja, o time ficou desfalcado. Tinha jogo que a gente só jogava com os cinco dentro, não tinha reserva. Você já jogou, Ian, com os cinco dentro? Ei, Ian, os cara provavelmente falam assim, vamos lá ajudar o... Então, o menino é pobrinho, aí bora ajudar ele. Entra na... Não, mas era essa a realidade. Aí o Luiz, não, os caras estão comprando porque eu sou muito bom, eles querem que eu jogue. As duas realidades eram verdadeiras. Uma não tinha dinheiro e a outra, enfim, eu era bom, bicho. Eu ainda hoje sou bom. Eu não sou um craque, um fodão, um pica, mas eu sou razoável. Eu quero saber quando é que a gente vai bater a pelada, todo pelado, com bola e assim, tudo mais, jogando bola. Daí foi pra calada, Thiago. Bicho, e o Ian não falou nada. Thiago falou. O tanto de história que ainda tem pra eu contar. Ah, então fala aí, pô. Pensei que tu não tinha mais nada. Eu parei porque o Thiago tava tocando no assunto mais importante, né? Ei, tu tem que falar pelo menos um, bicho. Tu não teve infância, não? Ora, pô, não jogou bola, não. Não, na infância não. Eu preferia correr, sei lá, macaquear pra alguns cantos, mas nunca jogava bola. Tu infância. Não era jogar bola, isso aqui não é sobre futebol, não, pô. É sobre esporte. Qualquer esporte, bicho. Qualquer esporte. Ah, até que quicar na vara, tu pode considerar um esporte. Quantas quicadas tu deu? Pô, por isso o Thiago já é maratonista aí, doido, mano. Ah, meu Deus do céu. Não, pô, eu nunca fui de praticar esporte quando era moleque, não. Só agora mais pra frente, pô. Começar a jogar bola. Ou na época do fim do colégio, que eu ainda assim não jogava bola, porque eu não gostava de jogar futebol. Então eu inventei o basquete. Você inventou o basquete. Eu inventei o basquete pro povo, porque tinha bola lá, tinha quadra, mas ninguém queria jogar. Ou seja, a moral da história é, se você não quer jogar futebol, ou ninguém te chama pra jogar futebol, junta o esporte aí, porra. Faz alguma coisa que tu quer. Bicho, chama o povo. O Ian falou de basquete, eu lembro de uma época que tinha... que tu podia escolher o esporte que tu fazia, né? Aí tu só podia fazer aquele esporte, tu não podia jogar em outros horários de outros esportes na educação física. Tô ligado. Eu escolhi basquete. Aí a minha aula era de 7 às 8. Eu jogava de 7 às 8. Ia pra aula de dança, que enfim, as meninas estavam na aula de dança. Obviamente eu ia pra onde? Pra onde estavam os machos? Não, eu ia... ficava dançando acochadinho com as meninas. De 8 às 9, de 9 às 10, tinha a segunda turma de basquete. Eu voltava e falava, professor, deixa eu jogar aí. Ele deixava. Foda-se. Tem jogo de basquete por aí em Teresina? Tem, eu joguei basquete por aí em Teresina. Não, pô, a área aí, sei lá, perto da tua casa aí, alguém que o pessoal que joga basquete. Tem. Pô, a gente não joga basquete. O Luiz não pode, ele vai morrer. Não posso. Que dia foi? Que dia... eu joguei bola, não tá nem com 2 semanas. Olha aí, bicho. Também o básico eu morri, bicho. Quase que eu morri. Quando ele jogou futebol, tudo bem, quase morreu. Um golaço que o Ian nunca vai pensar na vida dele fazer um gol. Ai, meu Deus do céu. O Ian também não joga. O Ian também nunca ganhou interclasse, mas que ele pode ter. Ai, meu Deus. Nunca fez gol, nunca ganhou Interclass. E tudo que ganhou Interclass também não, filho da puta. Ganhou um eventozinho aí do interior aí, tá se achando tal. E tu que não ganhou? Ah, mora na cidade grande. É, você mora na favela. Eu lembrei aqui de da minha primeira contusão jogando bola. Tava jogando com uma bola velha de meia. Depois que terminou a aula, todo mundo já tinha ido embora, tava só os retardados mesmo jogando bola. Aí um amigo meu, que ele era o mais forte da sala, tipo, fortão mesmo, parecia um jumento, tava com a bola. Eu falei assim, não, vou disputar a bola com ele. Porque tipo, parece uma boa ideia. É, não tem aquele o vídeo que saiu do Capitão de Tsubasa, que ele chuta a bola junto com o cara? Foi aquilo ali, só que não teve poderzinho saindo. Ali era o Schneider do... Meu amigo, eu cheguei numa ignorância que se ele fosse no mesmo corpo que eu, ele tinha se esbagaçado todinho. Eu cheguei com raiva. Nossa. E tipo, ele chutou no sentido oposto. E, tipo, o bico do pé dele foi direto no bico do meu pé. Eu senti o meu osso, tipo, meus carros, meu metal deslocando e entrando assim, meu dedo entrando dentro do meu pé. Aí eu falei assim, fudeu. Aí, tipo, na hora ele falou assim, que foi, pô? Se machucou? E, meu amigo, quem é a criança do sexo masculino que vai olhar pra cara do outro amigo e falar assim, ei, cara, parou aqui, me machuquei. Eu falei assim, bate no peito. Claro que não, pô, tô bem. Aí, joguei mais dois minutos, entreguei o gol e saí. No outro dia, eu cheguei com o pé engessado. Você não pode admitir. Aí eu cheguei falando o quê? Você não pode chorar. Ah, isso aí foi ontem? Não, foi não, pô. Foi não, foi lá em casa. Eu caí logo que cheguei em casa. Caí no banho. Você chorar, pelado ainda. Exatamente. É, não, porque tu banha vestido, né, filho da puta? Caralho. Pode ser, pô. Quando eu quero lavar a roupa. E... as outras duas contusões foram o que me tirou do futebol de campo. Minha breve carreira no futebol de campo. Minha breve carreira? Uma foi disputando a bola por cima, o cara chegou e me deu só uma cama de gato. Não foi uma cama de gato completa, porque eu não... O que é a cama de gato? É quando tu pula e o cara, tipo, tira o apoio das tuas pernas que tu cai por cima dele. Nossa senhora. Isso é falta no futebol. Tipo, eu pulei, o cara só deu uma... Ele só fez assim, ó. Só fez assim na minha perna. Só fez isso. Caralho, o barulho que ele fez. Bicho, eu me desequilibrei que eu caí com o peso todo só em uma perna. Caralho. No momento, eu senti a minha perna indo pro lado, assim. O meu joelho saindo pro lado, assim. Bicho, eu já caí rezando pra Jesus me levar. Já cai e fala assim, não, pode me levar logo direto pro caixão, que eu já morri aqui. Jesus, me ajuda, só apenas a criança. Eu já caí bom. Caiu bolso. Ei, bicho, mas o mau futebol, tipo, pelo menos o de campo, assim, que você joga com a molecada e tal, com seus parceiros, ele te proporciona muitos perigos, pô. Sim, como, por exemplo, eu já, porra, em menos de duas semanas eu já desloquei o dedo umas três vezes, levando chute na porra do dedo, porque os animais não sabem chutar a porra da bola. Cara, eu só desloquei o dedo uma vez, velho, não foi... Bicho, a porra do dedo, eu machuquei uma vez e tal, não, mas nessa vez foi quando eu tava no Muay Thai, eu tava treinando meio com a trocação... uma trocação. Trocação, chave de cu. Meu Deus do céu! Não, mas sério, porra, tava... Pinto Loki! Chave de pinto! Essas coisas aí que o Ian... É acostumado, Ian, com isso aí. Ah, meu Deus do céu. Não, mas falando sério, pô, aí o maluco lá e tal... Aí o objetivo era derrubar o outro, o oponente. Aí o maluco, não sei o que que... Na verdade, não foi nem ele, foi minha burrice mesmo. O tatame tava com um negócio meio desconectado lá, né? Não tava certo, encaixado. Aí eu fui pra cima, a gente se distanciou, aí eu fui pra cima dele. No momento que eu fui pra cima... Aí tem caixa também. Aí tem caixa também. Deu um beijo na boca dele, né? Eu meti o dedo na dele, declarei meu amor. Porra, não, porra, eu meti o dedo ali na porra do burro. Eita, porra! Meti o terra mesmo. Caralho. E bicho, calma. Ô, filhas da puta, para de bacana, que é desgraça. Você não vai me comer, porra, você acabou de ser passivo. Ai, meu Deus. Nossa, seu amigo gay sentando no pinto dele. Aí tu pegou ele assim, enquanto tu enfiou, ele falou assim, agora todo mundo vai... Tu achar que tu é viado. Vou chupar seu pinto pra todo mundo, pra tu ter fama de viado. Para, velho! Puta que pariu. É, bem bom. Não, pô, mas sério, aí eu enganchei a porra do dedo no tatame. Aí cuspir a tela do PC. Pega! Tá isso aqui não é teu praticante de jiu-jitsu pra tu cuspir, não, bicho. O apelido de jiu-jitsu do Ian, gente, era... Machado. Jiu-jitsu, porra, era Mike Tyson fazia, Duide. Sim, não, tanto faz. É porque tu explicando as coisas parece que tu tá fazendo jiu-jitsu, não Mike Tyson. Pois é. Luta agarrada no chão, e ou é sexo não, ou é não é no chão, porra. Mas tu falou que beijou a boca dele. Enfiou dois dedos e cuspiu depois. Ai, meu Deus. Mas enfim, galera, o apelido de lutador do Ian era Machado, porque ele não podia ter um pau em pé. Ele caía pra trocação, levava pro chão, meu amigo. E finalizava. O Ian entrava na academia e o pessoal falava, você já viu? O mouse desconectou aqui, velho. Tamanha pressão. Eu sei o que desconectou. Oxi. Não, vai falando sério, pô. Aí eu enganchei a porra do dedo no tatame e desloquei o dedo da forma mais imbecil possível. E na segunda vez, foi uma semana eu desloquei a porra do dedo com chute. E duas semanas depois, com o dedo ainda já sarando, mas ainda doendo, eu levei outro chute com o que fez que ele deslocasse mais uma vez. Uma dor mesmo? Que eu tenho que... Não, pô, doeu a mesma merda. É porque depois da primeira vez tem que transar mais um pouco pra... Exatamente. Pra cicatrizar direito. Mas eu senti prazer. Claro que sentiu. Ah, bicho, vai encerrar essa merda aqui, pelo amor de Deus. Não corta, não. Ah, não corte, não. Só vocês vão ficar com fome de piada, só vão. Não, senhor. Ah, você... O lenhadorzão e todo podcast. Esmagador de troncos. Ai, só foda. Porra, tô com o cabelo hipster já. Nossa, hipster. Bicho. O Thiago falou que ganhou a... Foi artilheiro do Interperíodo. Sim, já é... Meu time de produção, a gente ganhou a Copa CT, Thiago. Sabe por quê? CP? CT. A Copa CT é a que junta todos os times da... Ah, CT, do Centro Tecnológico. Ah, CT, Counter Strike. Sim. Isso. Ah, não, é Counter Terrorista. A Copa CT é a segunda... A Copa CT é o segundo jogo, é o segundo conjunto de jogos mais importantes da universidade. A gente ganhou porque o time mais forte, que era para ser campeão, foi com a gente para a final. E no dia da final, 80% do time deles estava bêbado, de ressaca, e não foi. A gente ganhou de W.O. Mas ganhamos, a gente é campeão, pô. Ah, isso que vale. Quem manda os caras ser profissional? Pois é. A gente só bebeu depois. É, o que é o certo. A gente bebeu depois pra comemorar. Mas foi muito bom, bicho. Jogar uma bolinha de vez em quando. Uma travequinha. Ia derrubar uma madeira aqui. Aí ele faz até hoje, né, filho? Velhas coisas do Camorro. Porra. Um hábito que ele não vai deixar morrer depois. Você ouviu? Role playing game. O mestre jogador. Nem o que é o ei. O mãe é moça. System. Videogame de. Veja o brinquedo caverna do dragão. Um real cast.